E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas. Armas afiadas prontas para o corte. Oz. Sempre pronto, meu chapa. Sr. Guilherme. Espera um pouco que eu vou cagar. Alana. Para de me apressar, porra. Orion. Ei, paga tudo. Alguém tem meu escudo? Leônidas. Ó, já aviso que não vai dar certo, hein? Vamos lá, reunimos até no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram do Dia das Crianças? Lembro, foi anteontem. Caraca, cara, o Dia das Crianças é um dia muito bonito. Onde a gente ganha presente, onde a gente se diverte, onde todo mundo fica feliz. Até a galera do Facebook, que me incomoda muito ficar colocando fotinha de criança. Cara, sabe quem gosta de ficar colocando fotinha de criança no perfil do Facebook no Dia das Crianças? Velho. Não, velho, mas tem Hunter que faz essa... Gente feia. Tem Hunter que faz essa porra. Eu tô falando dela, a Lana. A Lana faz essa merda. A Lana, cara, ela colocou a foto dela sem blusa quando ela era bebê. Bebê não, sei lá, devia ter uns 2 anos, 3 anos, sei lá. De nascença. Não, tipo, ela devia ter uns 2 ou 3 anos de idade. Uma foto sem camisa dela, ela com o peito pra fora, criancinha com a mão pra cima. Cara, a Lana parece um alien, cara. Coitada dela. É muito esquisitinha, brother. Não fala isso da princesinha do Hunter Cash. Ah, tomar no cu. E aí, Lucas, você, cara, você que ainda é uma criança, você é o mais novo da gente, então que hoje, 11 anos? Não, sacanagem. Ai, quem dera. É sacanagem. Você lembra o que do Dia das Crianças? O que você mais lembra quando fala assim, Dia das Crianças? O que vem na sua mente? Puta que pariu, cara, envelheceu uma merda. Envelheceu uma merda. Realmente. Vamos aí, Lucas, vamos lá. É, quando eu penso no Dia das Crianças, eu penso nisso, envelheceu uma e merda. E você, Lucas, o que você pensa? O chocolate, cara, é isso. Lembra de chocolate? Chocolate é bom. Chocolate é Páscoa, pô. E você, mano, o que lembra? O que você lembra? É exclusivo da Páscoa agora. É, o cara que quer monopolizar suas lembranças agora, suas memórias. Por falar em monopolizar, cara, sabe o que eu lembro do Dia das Crianças? Eu lembro de uma manhã tranquila, onde eu fui acordado e caiu na minha cama vários pacotes de caixas fechadas que tinham brinquedos dentro, cara. Ó, a época boa quando eu ganhava presente do Dia das Crianças, velho. Hoje em dia eu não ganho nada. Eu falei Dia das Crianças com os meus pais, eles riram da minha cara. Porra, é lógico também, né? Eu vou rir da tua cara agora, cara. Nossa, essa risada aí foi do Jojo? É dos personagens do Jojo? Não, é do Jojo. O Mario falou isso, ele botou o dedão na cara, tá ligado? Aquela mão de Jojo, ele botou na cara. É só uma risada forçada mesmo, genérica. Cara, sabe o que me incomodava no Dia das Crianças? Acabei não, de comer o barbecue da minha bochecha com um pedaço de pão. É, tem mais coisa criança do que esse sujar de comida? Esse sujar de comida é muito coisa de criança. O Lucas até hoje, né? O cara tem a boca furada. O cara não consegue comer uma parada sem continuar na boca. Coisa que acontece. O corpo dele absorve os nutrientes da comida. Eu lembrei de uma história. Quando eu era criança, eu tava no casamento. Aí a gente tava comendo lá aquela comida de casamento, sabe? Depois da cerimônia e tal, caminhando com uma prima minha. Estrogonofe e batata palha. Puta, isso. Tipo, é isso. Carne é molho madeira, sabe? Só que tem casamento. Nossa senhora, foda. Tem uma empresa especializada em molho de madeira para casamento. Então, aí comendo essa merda, né? Aí eu, porque, tipo, eu sou igual criança, cara, pra comer, eu me sujo todo, né? Me lambuço todinho. Oh, que delícia. Nossa! Que imagem nojenta que veio à minha cabeça. Nossa, não podia ser pior. Não podia ser então, pior. Então, não, agora é sério. Aí, né, eu comendo lá, aí meu primo virou pra mim assim, fala assim. Por que você tá sujo na testa? Na testa! Glacê isso aí? Mas, Wallace, a gente não comeu bolo, como é que você tá sujo de glacê, cara? Cara, você vê o nível que eu cheguei, velho. É foda. Você criança é uma merda, cara. Ah, uma merda isso é. Não, é isso mesmo. Também é uma merda. Ah, é. Nossa. Responsabilidade. Nossa, faculdade, namoro, vai. Trabalho. É uma merda, cara. Namoro é só contigo. Namoro é só contigo. Ah, é, tá bom, Mário. Namoro, então não tem esse problema. Ah, vai tomar no cu, Mário. Você é clarecido do Tinder, cara. Daqui a pouco você começa a namorar. Quantos quilômetros você colocou, Mário? É, lua? Até a lua? Até a lua. Vai que vai se marinete na azul. Calma, cara. Não, a Liara Tessoni. Que merda, que? Cara. A Liara do Buzz Effect. Ah, qual que é essa? É a azul? Ou... Ah, azul. Ela é boa mesmo. Ou a capacete de balde. Puta, muito melhor ela, meu irmão. Mesmo tendo pato de animal. Cara, o Vinícius poderia falar de mulher boa, é muito suspeito. O cara viu um orc no desenho lá do 5.0, falou que era uma delícia. Não, e... foi no 3.5. Ah, fêmea orc lá. Isso, no 3.5. Falou que era uma delícia a mulher orc. A palavra que ele usou é uma boa, uma delícia essa orc, hein? Mas era, né? Tô falando. Gente, agora sério, voltando pra pauta. Dia das Crianças, olha só. Sabe que eu gostava muito no Dia das Crianças? Era as festas que tem em bairro, que a gente ia comer cachorro quente, comer doce, pegar as menininhas. Pega a menininha, é criança? Ainda mais o Halas, que eu nunca pegou ninguém na vida. Eu pego sim, eu tô namorando hoje, tá? A gente vai falar da... Nossa, quê? Ah, vai tomando. Cara, eu vou guardar essa história. Calma aí. Vai cortar nada, eu vou tirar essa porra. Pagaram uma caixa engraçada do dia. Não pagaram nada. Eu era criança, não pagaram nada. O Vinícius é muito mentiroso, cara. Não pagaram nada. Baixou engraçado, velho. Não, olha só, eu tinha os meus 11, 10 anos, sei lá. Engraçado. Eu era criança e não pagaram nada. Olha que você é mentiroso. E ela ainda falou que foi ruim. Mentira, falou nada. Não sei se ela falou, não. Mas não fica citando o nome das pessoas, não, mano. Lá que você é louco. Ah, você falou que não vai entrar essa merda no cast, então foda-se. Ah, vai acabar entrando no final, vou bipar essa porra. Olha só, quero deixar claro, eu era criança e paisano disso. Não tá mais ditador, né? Agora, sério, eu estava falando, eu adorava a festa que tem pai, cara. Também. Eles davam um brinquedo de graça. Pô, era foda, cara. Era muito, muito divertido. Não, brinquedo de graça é outra coisa que envolve político. O Mario não ia, porque o Mario é playboy. Descia a sentada no skate. Ah, eu lembro. Cara, eu tenho uma coisa que eu lembro aqui do Dia das Crianças. Cosme e Damião. Puta merda, Cosme e Damião, cara. Cara, eu adorava ir na casa do outro pegar doce. Direto de pegar. O Cosme e Damião era o nosso Halloween, né? O Halloween do brasileiro. Cosme. É o quê, né? Cosme e Damião? É, Cosme e Damião. É o Cosmo do Padre dos Marcos e o Damião. Passou eu rir dessa piada. Cara, ele que merda. Eu morri pra ele não ficar, né, sem graça. Vocês são muito escrotos, cara. Vocês são muito escrotos. Caraca, a risada do filho. Faz de novo, faz de novo. Ela tem uma só. As musiquinhas de colégio também. Puta, cara, as musiquinhas eram irada, cara. Eu me amarrava nas musiquinhas de colégio, cara. Cara, eu lembro, sem ser Dia das Crianças, mas isso era quando eu era criança. Eu na festa junina, cara. Eu fui padre, brother. De Eita. Casamento, sabe? Não, caraca, mas foi muito irado. A mulher chegou por último. Você sabe que essa daí é derrota, né? Não, sabe que eu vou contar a história pra vocês. Seu padre é derrota. Por quê? Não, mas deixa eu contar. Eu não queria mais papo. Quer dançar com você e o seu padre. Deixa eu falar, caraca. Se ela dançar, a mula sem cabeça, né, cara? Não, deixa eu falar, então. Ele não ia ser padre se ela fosse dançar com ele, cara. Não, olha só. Sabe o que aconteceu? É que eu ia ser o noivo. Só que eu queria ser o noivo com uma determinada menina. E essa menina não ia. E essa menina não te quis, essa é a verdade. Não, essa menina não ia participar. Ela falou assim, a mãe dela falou assim, né, filho, você é noiva. Ela falou assim, tá bom, mamãe, mas quem pode ser o noivo? Não foi isso não, velho. Aí aparece, corta não foi isso, mamãe. Um bichinho de meleca. Cara, não foi isso, cara. A noiva, não, nada a ver. A noiva ia ser uma menina que eu não gostava. Inglês, eu não gosto dela até hoje. Aí eu falei, desde pequeno. Eu tinha uns 4, 5 anos, sei lá. Eu falei, minha mãe, ó, se for com ela, eu não vou. Eu bati o pé e tal. Aí a mãe fala, beleza, então. Mas tem que participar. Então seja o padre. Tipo isso. Não vou, porra! Mentira. Então foi tipo isso. Aí, né, minha mãe falou comigo, então, pô, então se você não vai ser o noivo, então seja o padre. Aí eu fui o padre. Só que eu não queria. Então, o que aconteceu? No dia lá do teatrinho, lá, que veio... Pô, mas também exigente pra caralho, não, criança chata pra caralho. Já chata pra caralho, porra. Não, olha só, então, o que aconteceu? Minha mãe conta, né? Ao invés de eu fazer o teatrinho como era combinado, na hora que tava vindo o noivo com a noiva lá de mãozinha dada, tudo bonitinho, eu olhei pra um, olhei pra outro, botei a mão no ombro dos dois e... Pode comer! Nossa, que isso, mano, eu era criança. Pelo amor de Deus! Cara, que aleatório, cara, que gratuito. Que gratuito, agressão. É? Gratuito, agressão. Velho. Agressivo. Aí eu botei a mão no ombro dos dois e falei, estão casados. Agora eu vou comer cachorro quente. Ao sair, e deixei todo mundo lá plantado e ficou uma bosta. Porque meu ficou vergonha, tá? Porque não era aquilo que era. Perito, não. Eu não tinha, não. Eu não tinha essa presença. Eu tô falando, eu tô falando. Eu posso achar que eu não tinha. Eu posso achar pra confirmar, cara. Depois eu confirmo essa história. Não, a realidade. Não, não, peraí. O que aconteceu na verdade foi. A menina que você queria dançar, te deu um fora, você chorou horrores, esperneou, fez um ABC do amor. Aquele filme lá, ABC do amor. É, e aí sua mãe inventou ali pra você não ficar triste, né? Não irmão? Foi, cara. Aí, o que aconteceu? Não foi, cara. Antes fosse. Cara, eu não tenho. É, memória implantada, memória implantada. Foi mal. Cara, se fosse. Cara, se fosse história de derrota, eu contaria. Eu não tenho vergonha da minha história de derrota, não. Eu posso contar todas, mas não é o tema. Quando for o tema de história de derrota, eu conto tudo. Agora, vamos lá, gente. Aí vão ser 20 longos anos pra ser contado no cast. Vai, é um cast só pra mim. É especial Wallace, derrota. É. No mais uma taberneira eu conto tudo. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Hunter! Hunter! HunterCast! Oh! Eu sou o Wallace Hunter! Diretamente do HunterCast, nós voltamos para mais uma caçada! Está comigo aqui, fazendo parte do elenco agora de apoio. Nós temos ele, forte e poderoso, com seu pacote de bala na mão, o Lucas. Então, você sabe que você acabou de estourar o áudio com essa entrada aí, vai dar maior trabalho pra editar, né? Vai nada. Aqui tá, eu tô gravando aqui no áudio, assiste, tá de boa. Ele já tá acostumado a editar áudio estourado. Vai. Mas... Ah, se foder, cara. Ah, se foder, velho. O último programa foi culpa minha, vai tomar no cu. Isso é muito. Ai, calma, ó. Time perfeito. O Mario é muito escroto, cara. O Mario é muito escroto. Não, beleza. Essa foi minha entrada, pessoal. Não, beleza, né? Na minha direita, comigo aqui, como sempre, de pantufa, nós temos ele, o Orion. Ah, os desenhos de hoje são melhores. E nossa, que isso? Na minha esquerda. Nossa, e na minha esquerda, comigo, como sempre, enchendo o meu saco e me chamando de narcisista, temos ele, o Leônidas. Eu gostava muito do Batatinha! Muito bom, cara! Parabéns. E aí, Leônidas? Eu não sabia que tu tinha pegado esse job, não, cara. E aí, Leônidas? Viram diretamente do mês das crianças. Recente. E aí, Leônidas? Viram diretamente do mês das crianças. O que nós vamos caçar hoje? A gente vai caçar todo tipo de desenho aqui com o Manachuva. Agora fodeu, vai sair isso o cast todo. Desenhos, né, cara? Desenhos da nossa infância, desenhos de agora. Desenhos de agora. Desenhos ruins. Desenhos ruins, desenhos bons, desenhos maneiros, desenhos supimpas. Então é isso, galera. Nossa, beleza. Bela entrada, hein? Vai ser uma joia de podcast. É, então é isso, galera. Peguem suas pantufas e seguem sua TV. Esse é mais um HunterCast só para você. Nossa senhora. Eu tô no clima de festival. A gente vai ter que passar por isso o cast inteiro. Eu tô no clima fechando. Vai. Tô no clima fechando. Vamos começar. Sobe a vinheta. Vale desenho de até que ano aqui? Vamos limitar. Até 12 anos, então. Vamos ser sinceros. Não. Até que ano? Não vale vir citar aqui, sei lá, Bob Esponja. É, tá, mas Bob Esponja é anos 90, né, velho? Bob Esponja é anos 90, vale. Até ano... Então vamos até 2000 só. Até 2000. Thank you. desenhos. Vamos falar sobre desenhos hoje, graças a Deus. Eu queria tanto falar dessa pauta desde quando o Intercast começou, cara, há 4 programas atrás. Então, galera, pra poder situar as pessoas que estão nos escutando, que estão se perguntando, poxa, quantos anos ele será que tem? Pô, gente, a nossa idade, não vamos revelar e você descobre através desse desenho que a gente vai falar, pode ser? Eu falo a minha idade. Não, vai falar não, fica quieto. Muito do desenho que a gente assistia quando era pequeno, eram todos dos anos 60, 70, 80, 90, vocês acreditam nisso? Manda-chuva, cara. Era os anos 60, cara. Pelo amor de Deus, ó. Final dos anos 60, Manda-chuva. E Manda-chuva era um desenho do caraca, velho. Eu costumo falar que Manda-chuva é tipo vinho. Quanto mais ele envelhece, melhor ele fica. Porque puta merda, cara. É cada tirada fenomenal. Você assiste Manda-chuva hoje em dia, a sua experiência assistindo esse desenho é totalmente diferente do que você via antes. E ó, e todo esse desenho eram contos, cara. Por que que acontecia? Como a Hanna-Barbera liberava muito desenho antigamente na televisão, tipo, muito, muitos desses desenhos eram de qualidades ruins, então esse desenho era cancelado rapidamente. O Manda-Chuva teve um ano de exibição só, ele só tem 30 episódios. E é um desenho do caraca, cara, o Manda-Chuva é foda, excelente. Cara, eu tava assistindo o Manda-Chuva ontem. Era criança retardada, qualquer episódio... A gente nem percebia, né? É, se passasse 2 episódios iguais, a gente não ia reparar. Não, é verdade, a gente nunca ia reparar. É verdade mesmo. Isso é um fato. Que nem Power Ranger. Power Ranger você via e foda-se, é a mesma merda. Não, Power Ranger... Cara, mas o que acontecia? Antigamente o desenho não tinha tecnologia, né? Isso é uma parada que foi inserida no desenho de hoje em dia. Então, parada forte. Não. Alguns tinham. Ah, cara, era muito pouco, Lucas. Era muito pouco. Dá pra contar no dedo, assim, que tinha uma cronologia. Scooby-Doo. Dependendo do Scooby-Doo, tinha uma cronologia. Scooby-Doo nem precisava. É um mistério cada dia. Não tem. O Scooby-Doo com cronologia de hoje em dia também. Deixa eu ver um desenho antigamente que tinha cronologia. Samurai Jack tinha cronologia, pô. Ah, mas é bem recente. Mas Samurai Jack é muito pouco. 2004? 2000 e pouco. 2000 e pouco. Samurai Jack, cara, tem aqui na pauta, tio. Samurai Jack é 2000 e alguma coisa. Não, mas de 90 pra trás não tinha cronologia nenhuma. Ah, é? Não, de 90 pra trás nada. Porque na década de 90 tinha o quê? O que a gente tinha de desenho? A gente tinha, sei lá, olha só. Aladdin, desenho da Aladdin tinha cronologia? Não tinha cronologia, né? Isso era uma merda. Ô, galera, um dos desenhos dos anos 90 que tinha, que eu estava vendo aqui agora na lista da pauta, Animaniacs. Caraca, cara, Animaniacs era muito bom, velho. Eu não lembro da música do Animaniacs. E pior que eu lembro de um monte de abertura. Somos os Animaniacs, legalmente contratados. Ah, lembrei. Vamos. Esse camarada não nos deixa respirar. Ele tranca a gente aqui, nem dá tempo de explicar. E temos que correr, nós não podemos esperar. Somos os Animaniacs, muito charme e gozação. A pente de avestruz tem muita diversão. Somos os Animaniacs. Manda tudo pro ar. Gata e galinhas que não param de brigar. Criança, sapequinha e um casal muito feliz. Gente sem miolo que não falta por aqui. Somos os Animaniacs, legalmente contratados. Nós fazemos o melhor, tudo pra você gostar. Seus amigos, seus atores, seus bichinhos. É, eu devia ter um negócio aí, mas... A gente tá falando que antigamente eram poucos desenhos que tinha cronologia, mas antigamente, nos anos 90, que tinha a série do Batman, a série animada, velho. E era excelente, cara. A série do Batman é foda demais. Não lembro. Você não lembra nada? Eu não lembro. Você tem certeza que excelente é a palavra certa? Tenho, cara. É a série que introduziu a Arlequina? Foi, assim mesmo. Passava também nos anos 90, que era muito bom, as aventuras de Tintin e as aventuras de Sonic. Que não tem nada a ver um com o outro. Não lembro de nada. Hedgehog! Lembro de nada disso. Não lembra de Sonic, velho? Não, o Sonic eu me lembro. Passava depois do Free Willy, cara. Tinha que assistir aquela merda. Passava SBT, Willy, cara. Nossa, que horror. Nossa, Free Willy, cara, que ódio, cara. Ah, qual foi? Free Willy era maneiro. Não, que ódio, cara. Não era não, cara. Não era não, cara. Fizeram descendo do ar, a galera que deixava a baleia, cara. Vai tomar banho, velho. Na moral, maravilhoso, era uma bosta. O desenho é uma bosta. Não. Psicológico, cara. Tomar no cu, cara. Não. O que aconteceu é que aquela baleia comeu o garoto, acabou. Né? Ah, e acontece. Cara, vai tomar banho, cara. Quem gostava de Billy, na moral. Billy não é uma bosta. Tinha um vilão mais idiota que eu já tinha visto num desenho sério, cara. Pô, gente, era desenho pra criança, cara. É, você assistia aquela merda porque depois era criança, gostava. Ah, não, vocês não eram público-alvo. Não, bom mesmo era Capitão Planeta. Capitão Planeta era foda. Capitão Planeta era foda, cara. O desenho chato, cara. Você não lembra, né? Desenho ecológico, cara. Muita mensagem ecológica, não vamos poluir. Você juntava terra, água, fogo, ar e coração, cara, pra poder formar um super-herói. Mas é tudo que o super-herói precisa, né? Esse foi o projeto de Avatar, né? Terra. Cara, vamos pular um desenho ecológico. Tá bom, então. Ah, que isso, cara, a gente tem que salvar o planeta, foda. Sabe? Nossa, moradia. Eu quero explodir, se eu pudesse explodir ele agora, eu explodia. Ia viver aonde? Morria junto. Para de comer, filha da mãe, o cara tá comendo, cara, tá gravando comendo. Morria junto. Acho que vai morrer, explodir 40 minutos. Tá bom. Também tinha os desenhos dos anjinhos. Lembra do Rugrats, dos anjinhos? Outro desenho foi de gato. Que isso, cara? Era maneiraço. Ah, Vinícius, era maneiraço o Rugrats, cara. Pelo amor de Deus. Outro desenho de foda. Criança com... Fala, não, não era. Não tinha problema, não. As crianças eram normal. Você que é chato. Ah, eu, hein? Todas as crianças estão mortas, cara. A Angélica... Que criança tá morta, cara? Para com essa porra de creepypasta. Nossa, cara. Eu odeio creepypasta. Mas, ô, filha da mãe, como é que todo mundo tava morto se tem uma série deles grande depois? Tem uma série deles adolescente? Ela, é tudo da cabeça da garota, da Jerry. É, ela tá vendo eles adolescentes também? E aquele crossover que eles têm com aquela série lá com a garota pra animal? Eu devia ter existido. Eu nem sei de que desenho vocês estão falando, gente. Do bebê. Os anjinhos, mano. O Rugrat, né, nos bebês. O bebê gênios lá do mal, sei lá. Zelda. Tinha só 3 episódios daquela porcaria. O desenho do Zelda era uma merda. Ah, meu irmão. Eu nunca vi essa porra, não. Quem que é Zelda? Quem que é esse Zelda do Zelda? E quem que é esse Zelda numa... O Link. É o desenho do Zelda. O Link era o Link protegendo a Zelda. Ó, eu... The Legend of Zelda é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida e eu não lembro de ter visto essa parada. Não, fizeram o Link totalmente arrogante, sabe? Ele, tipo, ele era mesquinho. Ele era... Não, você tem noção, o bordão dele era toda vez que ele via a Zelda, ele falava assim: Hello, princess! Well, excuse me, princess! Desse jeito. Nossa senhora, ainda bem. Era desenho de zoeira. Não era sério. Era um desenho. Tem completo no YouTube? Tem completo no YouTube. Eu não vou. Ah, você tá de sacanagem, eu vou ficar procurando desenho. Porra, tem mal. Não tem mais o que fazer, cara, que isso? Tá bom então, puxando aquela clássica da abertura que eu fiz, Thundercats era irado, cara, Thundercats. Ah, eu não lembro. Thundercats era irado, Thundercats era foda. Muito melhor que o Thundercats hoje em dia, quiseram dar sentido pra aquela merda, ficou uma bosta, o Thundercats que fizeram hoje. Ele não tinha continuação, mas você entendia tudo, toda a mitologia. Que bosta que tem continuação, porra. Não, continuação tem não. Tem uma linha cronológica, cara. Não tem, cara. Que tem, cara. Tem nada. Lógico que tem, gente. Não Tem, cara. Me fala aí, então, qual episódio que tem. É. Só você... você não vai assistir, então bora. Não, mas... não, explica aí, velho. Eu lembro, cara. Eu lembro, cara. Ah. Era um... Rolava uma guerra lá, cara. Não era aleatório, não. Era assim, cara. Antigos Pimentos do Mal lá. Ah, tá bom. O episódio do Pimentos do Mal. Transforma essa forma decadente em Munra. O de vida eterna. É muito bom, cara. Mas agora, o desenho que o Vinícius ama, que eu tenho certeza que ele vai pirar agora e vai até chorar de emoção quando eu falar, vai escolher uma lágrima masculina do rosto dele, cara, quando eu dizer o nome. Vinícius, eu tô falando de Cat e Dog. Bebê tão fofo nascer, mas fez o mundo inteiro se surpreender, porque era uma aberração, coitadinho do pobre Cat Dog, irmão Cat Dog, Cat Dog, sozinho no mundo, amigo Cat Dog. Ah, Cat Dog era legal, mas não me marcou tanto assim, não. Tô olhando aqui no Wikipedia, cara. Os desenhos antigamente, a maioria era anos 80, 70, cara. Cara, nem era 90, era anos 80, 70. Por exemplo, eu tô vendo aqui agora o desenho do Caverna do Dragão, anos 80. E era foda, cara. Excelente o desenho. Caverna do Dragão? Aham. Uhum. Não gostava de Caverna do Dragão, não. Que isso, cara? Caverna do Dragão era foda. Cara, deixa eu te falar um negócio. Quem nasceu nos anos 90, pegou um pouco dos anos 90, pegou até os anos ali 2005, ali 2004, só pegou desenho antigo, cara. É, verdade. É. Só passava desenho de 80 e... às vezes 40, 80, é, assim. Até 90. Cara, DuckTales, cara, anos 80, DuckTales era foda, velho. Nossa, cara, a abertura da Tails, cara, que pô, essa abertura é muito maneira, velho. Emoção, vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos, belos do ano. Duck Dodgers. É, todo mundo já era galo já. Não, mas calma, mas o Duck Dodgers tem aquela parada, né? Que ele surgiu num episódio do Looney Tunes antigo e mais pra frente fizeram o desenho dele. O Duck Dodgers mesmo, o personagem. E tem a melhor música, tem a melhor música de abertura. Ah, velho, a abertura do Duck Dodgers é foda. Tom Jones, só que. Não, tá cantando agora a abertura do Duck Dodgers, é muito maneira, cara. But how would the universe? Deixa eu falar aqui, nós não compactuamos com essa atitude do Alisson. Se você ficou irritado tanto quanto a gente, deixe o apoio aí no comentário aí, por favor. Pra ele nunca mais, nunca mais fazer isso. Numa distribuição Turner International, Riquinho. Não, cara, olha só. O desenho que eu odiava quando era pequeno, cara. Cara, mas odiava de coração, cara. Eu não acho que eu nunca odiei um desenho tanto quanto o de Henriquinho Rico, cara. Ódio é uma palavra, cara, forte, hein, cara. Ódio não, é não, não, não é. Eu não assisti. É. É uma palavra fraca. Eu assisti, mas tava uma bosta, cara. Assisto até hoje, quando eu passo no trabalho. Mas é uma bosta, eu odeio ver. Nossa, cara, Rio Rico, cara. Eu odiava o filme, eu odiava o desenho. Não, meu irmão, legal. Ah, não é, cara, não é, cara. O Vinícius é aquele cara que vai comer a comida, fica reclamando, mas não para de comer, tá ligado? Já ficou com panetone. O Vinícius fez isso com panetone, cara. A cada mordida era três palavrões que ele falava sobre panetone. Pô, Riquinho Rico é uma bosta, era uma merda, mas eu assisto até hoje. Cara, a gente não pode deixar de falar... A gente tá falando aqui sobre desenhos fora, a gente não pode deixar de falar pra poder, pra galera que é mais saudosista, de Super Amigos, né, velho? Vamos ficar falando um desenho atrás do outro, vamos nem explicar um pouco sobre. Não precisa, não precisa. Cara, não precisa, cara. Quem assistiu sabe, conhece muito bem Super Amigos. Super Amigos é fora. Gente, Super Amigos. O público-alvo já é mais velho, pô. Pelo amor de Deus. O nosso público-alvo, cara. O tá lá o Nerdmaster, cara. Nerdmaster tem 60 anos. Não tem, não? Você, cara. Ué. O cara é mais novo, cara. Vocês não estão gostando mesmo desse emprego ainda. Não, é, eu acho que é, pô, o cara jogou no Atari. Olha só, eu posso falar do Nerdmaster hoje. Aliás, não, gente, mentira. Eu não posso falar do Nerdmaster hoje porque ele é meu patrão. Ele é literalmente meu patrão, eu não posso falar dele mais. É, desculpa, Nerdmaster. A gente não pode falar do meu chefe, não. Vambora. Vamos partir daí. Mulher Maravilha. Aquaman e os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Blick. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Super Amigos, eu não gostava. Eu também não. O Wallace tá fazendo esse papinho aí. Eu vou falar a realidade, eu não gostava, não, meu irmão. Vamos puxar um desenho maneiro que todo mundo curtia? Corrida Maluca. Ah, Corrida Maluca, meu Deus! Puta aí que pariu! Sim. Quando eu começava a passar Super Amigos, eu mudava de canal, pra você ter uma ideia. Eu assisti, mas... Caraca, cara! Penélope... cara, Penélope Perfeita... Não, Penélope Perfeita não, Penélope Charmosa. Penélope Charmosa. Não caga no desenho, não. Penélope Perfeita. Tô louco. Penélope Charmosa, Peter Perfeito. Olha como é que era o nome do Corrida Maluca no, em Portugal. A corrida mais louca do mundo. Vamos mudar algumas palavras. O Portugal, ele zoa mesmo o nome das coisas, né, cara? Ué, o Kamehameha lá não é Bomba Vital? Nossa, isso é na Espanha. Ah, na Espanha, né, Portugal. É verdade. Caralho, aqui o Corrida Maluca de 68. Cara. É, ué, antigo, eu tô falando. Era Hanna-Barbera, né, cara? Tô lendo aqui que ele foi produzido entre 14 de setembro de 68 a 4 de janeiro de 69. Ele tem uma temporada só? Só, ué. E era a gente assistia isso em loop, cara. É muito pouco episódio. Não. Me recuso a acreditar. Era, cara. Eu tô falando, cara. Ô, Lucas, pelo amor de Deus. Vários desenhos que a gente assistia, eles eram pouquíssimos episódios, cara. Cara, eu tô falando, Manda Chuva. 30 episódios só, velho. Eu passei minha infância toda assistindo Manda Chuva. Eu vou desligar aqui. Vocês estão zoando comigo. Vamos lá, gente. Qual que era os seus corredores preferidos? Vamos começar pelo certo. Dick Vigarista. Nossa, melhor personagem, eu tô gostando. Sempre torci pra ele ganhar, cara. Não, mas sabe alguma coisa que me irritava no Dick Vigarista? Ele tava na frente, ele tinha tudo pra ganhar. Ele parava! Tava na frente, cara. Ele parava! Só que irritava todo mundo, né, cara? Ele passava na frente de todo mundo pra trapacear. E perdia... É mesmo. Isso quando o carro dele explodia quando chegava na linha. Na linha de chegada, meu irmão. Ficava pra morrer quando acontecia, mano. Não, mas beleza. Pera, vamos puxar aqui. Pera, Wallace, qual que era o seu preferido? De três. Tá bom, beleza. Peter Perfeito, Quadrilha da Morte, Titio Urso e o Urso Chorão. Como é que é aquele carro mesmo? É Tio Tomás e Urso Chorão. Isso, Tio Tomás e Urso Chorão. Caraca, cara. Eu gostava muito, velho. E você, Mário? Qual que são os seus três perfeitos? Não, pera. Pera aí. E você, Mário? Qual que você... Cara, escroto, não, né? Vida maluca, eu que vou falar, cara. Que beleza. Rostei. Vai lá. Tá, é isso? Ué? Não escutei nada. Qual que são os seus três corredores que você mais gostava no Corrida Maluca? Ah, cara, eu gostava do Peter Perfeito. Deixa eu ver o outro. A Quadrilha de Morte. Ué, você tá me repetindo? Ué, ele não pode passar do mesmo, não. Não, não pode, não. É exclusivo. Aquela casa, o carro, o corredor da casa. O cupê mal assombrado. Isso, nossa, cara. Porra, quando eu apelava, ele soltava o dragão, queimava todos os carros e voava pra frente. É, cara, aquele é muito irado. Ô, Lucas, qual que eram os seus três preferidos? Meu irmão, Mudley barra Dick Vigarista. Ah, clássico, clássico. Aqueles capitões cavina lá, pô. Os irmãos. Irmãos Rocha, acho que era, mano. Irmão Rocha. Mas irmão Rocha, tá certo? Eu não gostava dele, não. Roda quadrada, né, cara? Era muito foda. É. Era quadrilha. Quadrilha de morte. Eu não gostava dele, da quadrilha de morte, não. O meu preferido é o Cupê Mal Assombrado, claro, o Dick Vigarista e o. Deixa eu achar. Não lembro. Acho que o tio Tomás era mais engraçado também. Mas era foda. Que é o caipira. Cachaceiro. Cara, sabe o que é o maneiro dessa corrida maluca? Praticamente cada um tinha o seu desenho próprio. Tinha. O Cupê Mal Assombrado, o... Quadrilha da Morte e a Penélope Charmosa tinham um desenho. Quadrilha da Morte com a Penélope Charmosa. Tinha o Vigarista. O Dick Vigarista com o... Peg Pombo. É, lá do desenho do Pombo. O... O. Pera, os irmãos Rocha, que é o. Como é que é o nome do cara? Capitão Caverna. E o Capitão Caverna. Será que ele é o Capitão Caverna e aquele outro é o Caverninha? Apesar de personagens parecidos, são personagens diferentes. Agora você não sabe, Vinícius. O Dick Vigarista tinha um terceiro desenho no qual ele participava. Tinha um desenho que passava antigamente, vocês não vão lembrar, com certeza. Era Zé Colmeia e a Turma do Caça ao Tesouro. Que era um desenho que pegava o Manda-Chuva, Zé Colmeia, o Urso da, Leão da Montanha. Sabe, todo esse desenho da Hanna-Barbera? Eu vou te falar que eu assisti uns isolados desse daí, cara. É, então, o vilão desse desenho era o Dick Vigarista. O vilão desse desenho era o Dick Vigarista, era foda. Não sabia disso, não. Era foda, cara, era muito maneiro. É cretino, mas era maneiro. Era. Alguém sabe quem não, que... Não, era ganha... cretino, não, era maneiro. No Corrida Maluca, vocês sabem quem que ganhou o título mundial de Corrida Maluca? Então, na internet já tem o que eles pegaram, o número, porque nunca terminou o desenho, né? Eles pegaram as vitórias que tiveram e fizeram. Quem ganhou, cara, se eu não me engano, acho que é os Irmãos Coragem. Deixa eu ver aqui. Irmãos Coragem? Isso é novela, pô. Irmãos Coragem é novela da Globo. Eu tô maluco. Ó, o pódio louco. Confira a pontuação final de cada equipe. Eu tô aqui no site agora e vou falar. Ó, em primeiro lugar... Irmãos Rochas, falei? Não, que Irmão Rocha? O Cupê Mal Assombrado também. Ah, é verdade. Então, peraí, quem que foi? Não, olha aqui. Eu tô no Mundo Estranho, tô no site do Mundo Estranho. Tá aqui, em primeiro lugar, Irmão Rocha, primeira posição 3 vezes, segunda posição 8 vezes e terceira posição 3 vezes. Tem o Rufus Lenhador, ele ficou na primeira posição 3 vezes, segunda posição 6 vezes e terceira posição 4 vezes. Acho que juntaram o número de todas, sabe, dos 3 negócios. É assim que funciona na corrida de verdade, cara. Você não sabe. Eu queria que o Cupê Mal Assombrado tivesse ganhado. Caraca, cara, o Dick Vigarista não ganhou nenhuma corrida nunca, cara. É lógico que não, cara. Era pra ele ganhar todas, mas... Na minha cabeça maluca, quem ganhava esse desenho era o Peter Perfeito. O Peter Perfeito ficou em que lugar? Se Deus quiser, ele parou lá no inferno, aquele chato, cara. Chato pra cá. Não, ele sempre se fudia porque ele parava pra ajudar a Penélope. Não, gente. Vocês não estão entendendo. O Peter Perfeito, ele não era um idiota, ele era perfeito. Não. Não começa não que eu vou embora. Eu só curti o Peter Perfeito no Corrida Maluca porque eu conseguia fazer o carro dele de massinha. Caraca, o carro dele era muito fácil. Olha só, agora quem tá com saudade de Corrida Maluca, a DC, ela tá lançando os HQs da Hanna-Barbera remodelado, numa versão mais adulta. Caralho, versão Mad Max, né, cara? Isso, eu tô acompanhando, cara, Corrida Maluca. Velho, eles dão sentido pra aquela bagaça. Tá muito, muito, muito foda. Quem quiser, dá uma procurada aí que vocês com certeza vão achar. Pera, eu tenho uma recomendação também referente a isso aí. Tem o desenho do Charlie Brown, né? O Midwin. Não aquela banda maravilhosa, horrível. que, tipo, eles refizeram com todo aquele elemento... Que eu não lembro de qual universo que eles fizeram parecido. Aquele universo de quadrinhos deles lá. Até que tinha... Aquele, o Sargento Zero, como é? Recruta Zero. Recruta Zero, muito bom. Garfield, pegava esse universo todo aí, e eles pegaram e transformaram uma coisa mais adulta. E chamou de Weapon Brown. O personagem principal é o Brown, que é o Midwin, só que ele tem um braço metálico assim, e ele anda com o Pitbull, que é o Snoopy. E aí é só doideira, meu irmão. Cara, que foda, cara. Que bomba. Eu vou procurar depois. De bolsa para a sacola, eu quero falar de outro desenho também que era muito maneiro e muito divertido, que era do Dudu e Edu. Curtia mais ou menos. Eu gostava muito do Dudu e Edu, cara, é por causa da temática dele, velho. Tipo, se você parar por pensar, você, como você olhando a visão do psicólogo, você consegue ver uns três transtornos muito característicos de cada personagem, cara. Você tem. Ô, Alex, pergunta aqui rapidinho. Ah. Já tem o diploma? Já tirou o diploma? Não, cara, mas, pô, cara. Ah, tá. Eu não posso falar então, desculpa, eu não posso falar do diploma. Desculpa, gente, parece que eu fui censurado no meu podcast. No seu? Não. Tu me censurou na hora, pô. Eu não posso falar mais. O meu podcast. Não, mas na moral, mas qual o transtorno aí? O mais normal era o Toca, era o Dudu, sei lá. Isso, então, o Du, ele tem aquele. Não é Debilóide, Debilóide vai falar muito forte, desculpa. Como é que fala mesmo? Síndrome de Down. Ele tem síndrome de Down. Ele não tem Down, não, cara. Ele tem Down? Deixa eu falar, eu não estou dizendo de forma ofensiva. O Dudu, ele tem Down. Ele tem todas as características de quem tem Down. O Dudu, que é o de touca, não é? Olha só, cara. O Du é o. O Du é o retardado, entre aspas. Isso, é o sendo de Down. O Du... Retardado é um termo aceito? Retardado é um termo aceito? Não sei. Eu acho que eu prefiro falar que tem seu de Down, né? Não sei, cara. Também não sei. Whatever. Deixa eu ver. Vamos lá, então. O Dudu. Ele... Du é o retardado, Dudu é o... É o de touca. E o Edu é o... Então, o Dudu, ele tem... Transtorno por limpeza, sabe? Me fala mesmo. Limpador compulsivo. Ah, verdade. Ele era meio coisa. Ok, isso aí. O Edu, ele é impulsivo. Impulsivo. Ele é narcisista. Ele tem déficit de atenção. É narcisista pra caralho. Ele é o líder da galera lá. Ele era o líder. Isso é. Então, eu tô ligado. Então, ele é narcisista. Narcisista. Na punk. Impossível. Ele é punk. Não, ele é punk. Ele é punk, pô. Meu amigo, o Plank. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Aí eu não vou ficar analisando também todo mundo, né? Não é o cast da psicologia dos desenhos. Agora, esse desenho, cara, era muito maneiro porque eles tinham aquela parada de, tipo, todo o esquema deles girava em torno de tipo, aquela bala de caramelo, lembra? Que ficava com um bochechão gigante. Aquela bala gigante de caramelo. Sempre. Mas vou te falar, eu nunca tive vontade de comer. Nunca tive vontade. É porque eu não gosto de doce. Vai falar que você nunca quis comer o sanduíche daquele cara do lado do Popeye também. Que sanduíche do Popeye? Ah, o nome cara. Cara? O gordo do lado do Popeye, do careca. Como é que é o nome dele, gente? Caralho, como é que é o nome dele? Eu não lembro, cara. Pai, eu só lembro da Olivia, do Popeye e do Bruce. Não, tinha um. É o sanduichinho? Tinha um, tô ligado. Ele usava até um chapéuzinho, tá ligado? Era uma coisa dessa. Não. Isso, é. Bora. Não sei qual que é. Não, o cara do Popeye, que tinha o chapéu coco, sempre falava que ia parar na terça-feira. Tinha os hambúrgueres, pagava na terça-feira. Tá lembrando bem pra caralho. Isso, então. Então, voltando. O Dudu e Edu, cara, era o desenho foda, mas eu tinha muita raiva daquelas crianças, cara. A irmã do Dudu era um saco, cara, aquela garota. Ah, tá, eu vou contar pra mãe, que não sei o que, blá, blá, blá. Ai, você pegou a minha Malibu. Não, minha Malibu Stacy é dado. Ela pegava a boneca. As três garotas lá também. Só aqui pra esclarecer. O nome do cara do hambúrguer é Dudu. É Dudu? É sério? Caraca, cara. Link fenomenal agora, parabéns pra gente, tô muito orgulhoso. Eu acreditava nessa, cara. Agora tô meio surpreso. Thank you. Então, cara, ó, olha só, tinha aquelas três mulheres taradas que queriam um namorado, pegavam eles, ficavam pegando eles. Mas no geral, elas maltratavam eles. É, elas tinham aquela parada, né? Era outro transtorno também. Se não fizesse o que elas queriam, elas davam uma porrada pra cacete neles, velho. Então, elas têm aquele outro transtorno também, né? Isso que eu não achava certo. Relacionamento abusivo, né, cara? Tipo da Olga com o Arnold, ou Elga. Isso, é isso mesmo. Não, mas eles eram crianças, cara. No Way Arnold, eles eram crianças. É justificável. Mas olha, e ela não entendia. Não é justificável com ninguém bater ninguém, filha da puta. Eu vou falar, hein? O relacionamento dessas três com o Dudu e Edu é mais relacionamento do Coringa com a Alequina do que no próprio filme do que saiu agora do Esquadrão Suicida. Muito mais, você vê muito mais Coringa e Arlequina ali do que você vê naquele filme. Mas se você lembrar, eles estão sempre fugindo delas, cara. Eles é verdade. Tá, ela tá ao máximo. Mas o Abuso é o contrário. Não, mas não teve episódio que eles deram uma de machão pra cima delas e elas ficaram todas, oh meu Deus, nossa, e conseguiram se livrar. Mas aí depois voltou tudo pro Coringa. Eu lembro do episódio que o Dudu, ele criou as pernas lá, um sapato que deixava eles grandes, aí eles ficaram mandando nela, sei lá, uma coisa desse tipo. Depois acabou tudo, eles tomaram uma surra, tiveram que ficar beijando ela, isso que é o cara, e elas eram muito feias. O Vinícius, eu sei que ia, era, né? Tenho certeza que o Vinícius ia. Não, todo traço não favorecia ninguém. Não, mas era porque eram crianças, né, mano? Pô, será que eles mais velhos, eles pegariam elas, cara? Elas não eram muito mais velhas que ele? Tipo, olha só, elas moravam sozinhas já. Caralho, é verdade, elas eram... Elas eram mais, eles eram crianças, cara. Elas eram estupradoras. É muito errado isso, cara. Elas eram quase estupradoras mesmo. Elas deviam ter uns seus 20 e pouco. Ah, talvez elas fossem emancipadas. Não sei. Ou talvez a família dela tivesse um trailer lá, elas viviam no trailer. Gente, elas fumavam, gente. Esqueceu? Gente, elas fumavam, esqueceu? Não, mas tudo bom. Porra, cara. Se tu vê antigamente, criança de 10 anos, tu tá fumando. Não, fumando cigarrete, aquele cigarrinho de chocolate, que não valia. Cara, elas deviam ser adolescentes, tá ligado? É, devia ter uns seus 18 anos. Peraí. Eles deviam ser, sei lá, garotinhos. Eles deviam ter 12, 13, 14. Apesar do seu silêncio, você me surpreende com seu alto astral e um semblante tão sereno, meu amigo Blanc, meu amigo. Outro desenho também que era muito maneiro, que eu gostava muito, pelo menos, antes de falar dele, eu vou falar que eu tinha um cagaço enorme nesse desenho. E eu acho que vocês também tinham. Isso, exatamente. Covarde. Exatamente. Mas cara... Tá a cabeça de CG... De climatismo, vai ser o Zordon, cara. Não, cara, é assustador. Cara, o personagem. O resto é tudo. Nada, pera. Você lembra da Muriel no episódio que ela foi possuída pelo demônio? Nossa, mano. Cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Coragem com o Covarde, ele me dava muito medo no começo e depois ele foi diminuindo. Não, mas porque foi um desenho. O cara se acostumando com a bizarrice. Não foi, velho. Nem é, cara. É, eu acho que é por isso mesmo. Não, acho que é o desenho mesmo que foi ficando mais bobo. Não é. Era, velho. Porque. Tinha umas curiosidades mais erradas. Eu tinha medo pra caralho, depois eu fui parando de ter medo. Cara, não sei, velho. Acho que o desenho que ficou mais bobo com o passar do tempo. Porque, não foi, quando é que entrou, cara, o computador que ajudava o Coragem? Era desde o começo, não era desde o começo. A internet, o Coragem ia no Twitter pedir ajuda e a internet ajudava ele. Coragem no Twitter, né, velho? Pedir ajuda. Um pouquinho. Muriu! Se você for analisar o desenho hoje, você vai ver que é bizarrinho. Não, olha só. Nada é que a gente parou de ter medo e falou. Eles morando no meio do nada. Não era meio do nada, então. Ele não era meio do nada. Vinícius, área 51, cara. Pelo amor de Deus, velho. É por isso, explica tudo o que acontecia lá. Cara, vocês lembram do pato psicótico que aparecia lá no Coragem? Aham. O ganso psicopata? Cara, que desenho era muito assustador. E a raposa? É a raposa que queria comer a Muriel. Cara, ela não era o demônio lá? Não, era uma raposa. Eu não vou personificar sobre o demônio. Desenho era bizarrão. Cara, mas ó, vou te... Continua sendo bizarro. Vou te falar, hein. O Vinícius, ele é totalmente Eustácio. O Vinícius, ele vai ficar velho e vai virar o Eustácio, cara. Ah, vou. Vai sim. Vou, porra, eu tô concordando. Ah, tá. Você tá concordando, a gente tá falando que não ia. O cara quer cara, isso. O cara quer isso, cara. Ele já falou isso inúmeras vezes antes. Não, mas se bem pro Eustácio, ele tem o físico do Guilherme, né, cara? Tem. O Eustácio... Pera, o Eustácio, ele era ruim mesmo? Ele era ruim? Ele é racista, porra. Ele fala assim, você tá pensando na África. Ele falou isso? Ele falava isso? Ele tava pensando na abertura, porra. Ele tava morto. Caralho! Não, porra, ele só assustava o coisa. Ele falava o quê? Não, como é que é? Coragem com o Covarde, eu não lembro da abertura do Coragem com o Covarde, cara. O que ele falava? Começava com o programa de TV falando. O que ele falava? Coragem com o Covarde, apresentando Coragem com o Covarde. Este programa para levar até vocês o programa do Coragem com o Cão Covarde. Estrelando Coragem com o Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Caralho, Mario tá de parabéns, cara. Tá de parabéns, cara. Ele deve ter assistido essas merda tudo ontem. É. Ele estudou pra pauta, né, cara? O cara veio pra parada. Caraca, cara. Agora, o Coragem, ele tinha uma parada que me assustava muito dele. Os bichos que apareciam, sabe? Os alienígenas, as paradas. Aquele corredor de móveis lá, sei lá, aquele cara que aparece. Aquele humano que aparece lá na parada. E por que eles moravam na área 51, cara? Isso que eu não entendo. Não, família não, pobre. Tem morar faz a casa em qualquer lugar, ué. Ué, a família pobre só comiam torta, cara. Eles comiam torta direto. Isso que eu ia falar, cara. O quê? E, o quê? Com certeza você sabe dessa teoria aí que por eles terem um cachorro, sabe como é que os cachorros são, né, cara? E os donos dele não levam ele pra passear direito nem nada, então ele acha que só tem um cachorro. Ah, ele ficou fantasiando sempre que chegava alguém, ele inventava. Ah, eu vi essa teoria. Ele chegava latindo, sei lá, qualquer coisa assim. Não, é, cara, eu não sei até quando essa... É uma teoria boa. Não, Lucas, eu não sei até quando essa teoria é verdade, cara, porque, tipo, isso tá com o maior cara esse Creepypasta, cara. É Creepypasta, pode ser até Creepypasta, cara, mas é uma teoria foda. Não, é, tá, teoria é... Até que faz sentido. Para pensar, até que faz sentido também. Mas como é que é isso? Eles estão com o Coragem que ele é pequeno? Deve ser, né? Pegaram o Coragem melhor? É, tipo, ela tá andando no centro, ela... Aí ela encontra o Coragem, assim, filhotinho no... Abandonado, na chuva, abandonado. Peraí, cara, peraí. Isso é sério? Então, vocês estão zoando ou isso aconteceu mesmo? Tá no desenho. Então, velho, partindo de Coragem com Covarde para outro desenho também que era da mesma época e do mesmo estilo... Mas totalmente diferente, eu digo de animação, era o Laboratório de Dexter. O Laboratório de Dexter. O Laboratório de Dexter era foda, cara. Não, o Laboratório de Dexter eu leio da abertura, O laboratório de Dexter, ninguém vai entender. Ah, eu não lembro mais, eu só lembro disso. Fiquei inspirado. Quando a música e a ciência se juntam é legal. Os problemas se acabam e então você fica bem. Misture a matemática com o dó, ré, mi, fá, sol. E então você terá uma excelente música pra tocar. Eu tava cantando, eu lembro disso. Cara, o Laboratório de Dexter era um desenho... É foda, cara, é foda. Muito bom. Era muito, que nem a vaca. Muito divertido, eu não sei por que eu associava um ao outro. Mas era porque tudo era mesmo nesse universo, né, cara? Dexter, Coragem com Covarde, Bate o Crango, Eu Sou o Máximo, Johnny Bravo, tudo mesmo universo. O que eu sei é que o criador do Johnny Bravo, que é o Seth MacFarlane, que faz o Family Guy, né? Dormiam no mesmo dormitório que o cara que criou o Menino Super Poderoso. E cada um tinha uma ideia de criar os desenhos. Não, mas eles deviam ser... Eles botavam muito easter egg, cara. Porque quem criou o Laboratório de Dexter? Não foi essa galera? Foi qual dos dois? Porque eu lembro que tinha um jogo que eu jogava na internet que era as Meninas Super Poderosas, elas adolescentes, e um dos personagens desse jogo era o Dexter, e ele pegava a principal lá, a florzinha, não, a Lina. Florzinha. Ele pegava a florzinha. Ah, mas internet, eu achava isso que nada, jogo cara. Que você tava jogando, meu irmão? É, eu acho que era num site aí de jogos adultos. Esses jogos de internet é tudo hackeado. Era um jogo de porrada, velho, era muito divertido. Tá, mas enfim. O Laboratório de Dexter, velho, ele tinha uma parada que era foda, que era a personagem da Didi. Tava lá o Dexter trabalhando, fazendo as coisas e tal. Aí do nada aparecia a irmã dele. Ah, o que você tá fazendo, Dexter? Não, não com essa voz. Como é que ela fazia? Ah, Dexter, o que você tá fazendo aí, Dexter? Ah! Parece a Dercy, né, cara? Que falando. Isso, cara? Que isso? Ah, Dex, seu filho da puta, essa porra aí, ó! Caralho! Olha, Maia! Olha, Maia! Vem cá deitar, seu puto! Que desnecessário! Ai, ai. Ei, não, agora o laboratório de Dexter, cara, era muito maneiro que ele colocava várias trancas, fechava várias portas e tal, e a Didi entrava, cara. Ela sempre entrava. Cara, agora eu vou falar, hein. Os pais do laboratório de Dexter, eles eram uns imbecis, cara. Como é que eles não viam que tinha um puta laboratório gigante dentro de casa, cara? Atrás da estante tinha um laboratório, tinha outra casa. É, a Taras, cara. O laboratório de casa Taras. Ele deve ter feito. Ah, é verdade. O atrás da casa é gigantesco. Então subsolo, né? O laboratório ficava no subsolo. Eu lembro no episódio específico do laboratório de Dexter, que o pai dele fica com insônia, aí entra no laboratório. Aí o episódio todinho o Dexter tentando impedir que ele morresse e acordasse. E, inclusive ele acorda no final do episódio, aí o Dexter pega ele, não, isso é tudo um sonho, fazendo um joguete com mão, e leva ele pro quarto, aí ele volta a dormir, ele acorda. Tem episódio que o Dexter encolhe a casa, fica ele e a Didi cuidando dos pais, pra eles não notarem nada. Outra máquina fica fazendo o raio de crescimento. Eu parei pra realizar aqui, cara. É, o laboratório de Dexter lembra um pouco o Johnny Test, cara. Não. Lembra, Johnny cara? Johnny Test lembra o laboratório de Não, Dexter. Não, eu falei errado. Johnny Test lembra o laboratório de Dexter, cara. Eu acho que eram diferentes, porque, tipo assim, apesar da temática de ser crianças cientistas. Mas é porque os pais, por exemplo, o Johnny Test sabia que era, as meninas tinham um laboratório em casa. É, sabia que elas eram gênias, né? Nada, depois de um tempo. Mesma coisa não, que não, desde o começo. Não, era desde não, o começo que eles sabiam. Lógico que era não, desde cara. O começo, cara. Lógico era, que não, cara. Lógico que era, não, cara. Até foto do seu laboratório. Que as meninas eram gêmeas. É, que elas eram gêmeas. Lógico que tinha. Eles não sabiam nem o que o cachorro falava, gente. É, não, isso elas não sabiam, não. Não. Não, olha só. Então, o que acontece? Eu lembro até hoje que o pai dela só tinha uma regra. Eles podiam ter um laboratório e tal, só não podiam fazer teste no coisas com o cachorro. Isso, teste no Johnny e teste no cachorro. Aí eles escondiam para o cachorro. Se descobrisse, ele sempre deixava as castigas assim, do laboratório. Ela deu inteligência pro cachorro por causa do Johnny. O Johnny ficava enchendo o saco, ela pegou o cachorro e toma. Aí deu inteligência pra brincar com ele. Aí, pera, isso é subentendido? Isso é subentendido ou aconteceu no desenho? Não, isso é dito. Isso é flashback. Deixa eu fazer comentário. Aqui, rapidinho, só comentário rápido. Eu quero que o Johnny Test se foda. Johnny Test era maneiro, cara. Que porra, ele gostava do Test. É recente. Do Crash, ele quer. É, velho. Johnny Test é recente, mas ela é recente. É recente. É maneiro pra caraca, cara. Johnny Test era foda. Johnny Test. Thunder! Agora vamos lá. Pulando de Johnny Test e Dexter para as. Pera, a gente nem falou do caraca, filme do Dexter. Caraca, o filme do Dexter, meu irmão! Que vai pro futuro. Cara! Não, ele passava em todos os lugares, cara. Encontrava com um monte de Dexter, cara. Não, eu lembro disso até hoje, por quê? Foi a primeira vez que eu vi um filme com um negócio de viagem do tempo e minha cabeça dói, velho, de pensar nisso até hoje, cara. Não é tão assim, não. Dói, não. Tá, não é, mas eu era criança, né, pelo amor de Deus. E mais dói de pensar nisso até hoje. Porque, desenho era feito pra criança, eu sei que era uma criança retardada e não conseguia entender. Velho, não, cara. É igual o Dexter sai do final do filme, que ele sai mexendo, acabando falando que viagem do tempo confunde a cabeça, dói a cabeça. Que é ele do futuro, mandou os robôs do passado pra ele matar a Didi que ele achou que era pra ele matar ele, que ele destruiu, aí ele foi pro futuro que... Caraca, cara. É muito errado isso, cara. O que eu lembro é que era muito maneiro ele encontrando o Dexter de várias dimensões e o inimigo dele em várias dimensões, em várias outras linhas temporais. Cara. Era ele, Ram, era foda. O inimigo dele que era fascinado na Didi, né, velho? Lembra, era um cara de cabelo de cu. É, o Mandrake, pô. Mandrake, cara. Ô, Mário, o que que você tá fazendo da vida, Mário? Você tá assistindo o desenho o dia todo, né, cara? O cara vai pra faculdade, não. O cara fica vendo desenho no celular na faculdade. Vem o tal. O Mandrake, cara. Parabéns pra sacada de como é que. E como é que era o nome verdadeiro dele, que a mãe dele chamava ele e não gostava. Ah, era o nome de mulher. Suzy. Suzy ou Susan? Caraca, porra. Suzy ou Susan? A galera também tá sinistra. Eu não lembro de nada. Cara, e coisa dele maneira, que ele foi criado por pais hipster e tal. E ele só virou vilão por causa. Exatamente. Não, é maneiro. Ele só virou vilão porque o Dexter foi um escroto com ele, cara. Ele chegou assim. É hipster ou hippie? Não, hippie. De ir pra baixo da árvore e tocar violão, não, andar de carro. Não, eu falo uma maneira que entenda. Vinícius, hippie de Guilherme. Ah, tá. Vou falar nisso, cara. A gente tá citando o Guilherme muito nesse cast. É porque o Guilherme, até o começo da gravação, ele tava com a gente. Aí, o microfone fodão dele. Como é que é? Microfone, cara, sei. Não, ele foi dar. Não, aqui o microfone fodão, cara. Ele foi dar uns abraços em água aí. Ah, é verdade, é verdade. Ele é hipster. Outra coisa. Não, ele é hipster. Ele foi assistir uns filmes antigos e tal. Café. Criticar coisa que todo mundo gosta. Ah, beleza. Todos os hipsters agora vão parar de ouvir o Undercast. Ele foi assistir uma coisa que vai virar modinha e depois vai xingar essa coisa que virou modinha. Passando de Dexter para as meninas super poderosas. Logo no começo, vou perguntar, meninas super poderosas, era um desenho pra meninas ou não? Não era. Ah, cara, vou te falar. O único desenho que era especificamente para menina era Barbie, essas paradas. Porque o resto era tudo misturado, cara. Eu lembro que tinha um desenho que usava aparelho e o aparelho dela conseguia pegar rádio, ondas isso, sonoras. Onda de rádio. Você tá vendo, cara? Isso. O que você tá falando? Caraca, cara! Não, eu me lembro disso aí. Você tá louco, Mário? Cara, uns vilões. Não tinha essa parada de desenho de garota, desenho de garota. Era todo desenho, verdade. Cara. Que na real o cara podia perder, né? Então tava o desenho pra todo mundo. Não, cara. Não, mas meninas super poderosas não era pra menina, cara. Menina super poderosa, um dos vilões dela era o pé preto. Pera, antes, antes que todo mundo aponte os arcos e suas flechas, era pra menina também, mas. Mais focado pra menino. Ah, não acho desenho. Não, aí eu não acho não. Tipo, cara, eu acho que é um desenho meio sexy, não é? Você já viu os mods do Meninas Poderosa? É tudo baseado em anime, não, coisa japonesa, verdade, cara. É verdade, tem o olhão esbugalado, o olhão esbugalhado e tal. É, era bacana. Cara, o vilão das Meninas Poderosa era o capeta, cara, era o pé preto. Era o pé sujo, cara. Era ele. Não, e como é que ele falava? Oh, menina super poderosa! Falava tudo vengoso, né? Todo afetado. Oh, menina super poderosa! Era o Briggs. O Briggs fazia o ele? Era. Não, mentira. É sério? O Briggs fazia o ele? Ô, Lucas, o Briggs fazia o ele? Eu não sei, mas... Sério que você não sabia, mano? Não é possível. Peraí, calma. É, cara, era assim. É o Briggs que dublou ele. É, pô. Se tiver um menino super poderoso hoje e tiver o ele, provavelmente o Briggs... Não, mas tem menino super poderoso hoje. Voltaram com o desenho clássico. Olha aqui, tô vendo aqui uma cena que tem o ele, hein. No inferno! Não existe água! Não existe comida! Não tem porra nenhuma! Mas televisão há! É terça-feira! Cancele as torturas! Ninguém vai pra fogueira ou pro caldeirão! Terça-feira é dia de cultura da ação! Meninas! Superpoderosas! The City of Townsville. But enough about that. É, então, cara, eu vi aqui agora. O ele era o Guilherme Briggs. Pelo amor. Parabéns. Vinícius, você tá certo sobre essa parada de ser focada na cultura japonesa, porque um dos vilões principal, na verdade, um dos vilões principal, não, o vilão principal, era o Macaco Louco, que era inspirado nada mais nada menos que Dr. Gore, né? Tô maluco! Não, também não é isso não, porra. Cara, ah, puxou uma maleta de perna aí agora. Despejei, né, cara? Não, mas pelo amor de Deus. Vai dizer que não tem referência do Tokusatsu. O monstro gigante é o quê? Tem pra caralho. Os monstros gigantes. Cara, Minas Poderosas era muito bom, velho. Filha da puta, me puxa com um macaco loiro. Do nada. Fala que parece com um macaco loiro. Nem lembro a cor, tá? Será vestido de rosa. Não, aí você não tá usando interpretação, porque eu não tô falando de aparência física, eu tô falando de os dois serem macacos e serem super gente. O coisa é um sim, é um chimpanzé. E o Dr. Gore. Não, o Dr. Gore não é gorila, o Dr. Gore não era gorila. O gorila é o ajudante. Porra, Gore vem de quem então, caralho? O Gore não era o gorila, cara. O gorila era o ajudante dele, lá de ser maluco. Olha aí no internet pra você ver. Você tá louco, mano. Tá marcado. Aleatório o nome. Eu acho que nós vamos chamar esse Gore. Que Gore. O gorila era o ajudante dele. Ele não era um gorila. Ele também é, cara. Ele também é gorila, pô. Lógico que não é, cara. Presta atenção, lógico que não. Fala a bosta, não. Você sabia que o macaco louco, ele era do professor? É. Todo mundo sabia. Era foda. Todo mundo viu. Cara, era. E o macaco louco criou os meninos superpoderosos, né? Não. Os meninos malvados. Os meninos da rua de baixo. É isso. Não, você. Não, isso aí é outro desenho, não é? Rua de Baixo é KND. É, ué, você tá louco. É o Turma do Bairro, a Rua de Baixo. Estão os Meninos Desordeiros, um negócio assim. Isso, Meninos Desordeiros. Caraca, cara, era... Eu achava os mais legais. Não, era mais legais mesmo. E eles davam porrada demais. E pra vencer eles, o que elas tinham que fazer? Dar beijinho neles. Ganhava dando um beijo. É clichê, explodiam. Ué. Bem sexista. Porque eles davam cacete nelas, cara. Que você tá dizendo o quê, Vinícius? Que Meninas Superpoderosas mostrou que o lugar de menina é em casa? Nunca falei. Você que tá falando isso aí. Cara. Não, Vinícius não. O Wallace tá maluco falando essas merdas aí. Tá abrindo o coração aí, cara. Tá botando pra fora. Ah, é. Eu tô brincando, tô brincando. Thunder! Falando de professor agora, eu quero falar de outro desenho que tinha um professor. Samurai de Vida, né? É, eles falam que era o professor de outra dimensão, só que não era. Não vem falar que é o professor. Não, cara, mas é muito igual, cara. Não, igual é. Parecido é, mas não era professor. Era o professor de outra dimensão. Pelo amor de Deus, Vini, Samurai Jack é do tempo feudal, cara. O cara foi pro futuro. Como é que era o professor? É um outro universo, cara. Só porque tem um episódio que ele, o Samurai Jack se passa na Taos destruída. Ah, nossa, só por isso. Nada a ver, cara, nada a ver. Caiu Samurai Jack. Seu babaca, né? Agora eu vou acabar com você, seu otário. Seu bostão, você tá falando merda aí, Wallace. Não é um episódio que se passa na Talosia, não, seu lixo. Tem mais de um episódio que tem easter egg das coisas do Minas Super Poderosas. Então pô, ele é o professor de outro universo, então. Pronto, acabou. Agora eu vou dar rage aqui que o Wallace, porra, os caras fazem um trabalho fechadinho e o Wallace vem esculachar. Desculpa, Lucas. Nossa, cara. Mas será que antes ou depois? É coisa de antes ou depois? Depois, né? Pelo amor de Deus. Caralho! Será que aconteceu alguma coisa com as Meninas Poderosas? E elas morreram e o Ele virou aquele demônio lá chinês, japonês? Aqui, ó. Até o Ele é parecido com outro cara lá. Não é, não é, mais, não é, não é, não é, não é. É sim, é de uma forma, é uma forma mais adulta, cara. É um desenho mais adulto. Ah, que nada a ver, cara. Cara, o... Então, o que aconteceu, então? O tempo voltou pra ser feudal, porque o Samurai Jack voltou, é feudal. Voltou pra ser feudal, viu, Max? Não, calma, olha só, o Samurai Jack, assiste o primeiro episódio pra você ver. Eu tô falando que tem na Netflix. O Samurai Jack, ele tá no mundo feudal, ele é jogado 1000 anos no futuro. Isso fala na abertura da série, velho. Então, cara... Ele é deslocado o tempo, tipo, ele tá no tempo... Ele tá lá no feudo dele, lá, com o filhinho dele e tal, espadinha de madeira, armadura e blá blá blá, coisa samurai e tal. Pega o demônio, pega ele na vila dele, queima tudo, joga ele 1000 anos no futuro. Por quê? Por quê? Por quê? Pra poder vencer dele, sei lá. O cara, dá alguma... Eu não lembro por quê, mas dá alguma merda que ele é jogado 1000 anos no futuro. Não, olha só. Ele tá derrotando lá o vilão e o vilão... Qual que é o nome do cara? Eu não esqueço. Bom, bom, cara. Vou parar pra ouvir que o cara tão falando de especialista de desenho antigo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Ele tá lendo! Só pra ver o nome do vilão, porra. Sua credibilidade acabou de ir pro ralo, porque agora todo mundo vai pensar que você tá lendo desde o começo. Do bicho é uma cu. No primeiro episódio do Samurai, ele... Como é que é o nome dele? Aku. Ah, tá. No primeiro episódio, ele volta, depois que ele sai de uma planta lá, um negócio assim, e ele começa a atacar o Japão lá, e o pai dele, o Aku, dá a espada pra mãe dele e dá o bebê. Pequeno Jack pra mãe dele, e ele começa a rodar o mundo. Aí vem um cenário de barco, ele fica treinando em volta todo mundo. Aí quando ele tá mais velho, ele volta e começa a batalha. Ele vai ganhar do Aku, só que o Aku abre um portal e manda ele pro futuro. Não faz sentido nenhum isso. Ah, poder lá, Vinícius, ele usou magia que veio na cabeça dele, usou do desespero. Ah, sai daqui! Aí jogou ele no futuro, 1000 anos no futuro. E conquistou a Terra. Eu jogo ele pro futuro lá enquanto ele recuperava poder. Porque... E não, ele conquistou a Terra todinha, ele dominou a Terra. Nisso, nesse tempo. Nesse meio tempo. Aí as meninas super poderosas morreram e não conseguiram salvar. Caraca, Vinícius, não tinha menina superpoderosa, cara. Você cismou com isso. Porque elas morreram, porra. Tá. É o universo paralelo. Mas eu sei que tem um episódio que ele luta ao lado de espartanos, cara. Ele monta de espartano e luta contra robôs. Cara, o Samurai Jack vai voltar, né, velho? Tinha um escocês que tinha uma metralhadora na perna. Ah, escocês, ele tinha uma metralhadora na perna. Nossa, eu só lembro do Samurai Jack direito, assim, um episódio que ele ajuda uma raça de cachorros falantes, cara. Que vai vir um exército de robôs do mal. Aí ele sozinho faz um monte de armadilha pelo campo e tal e derrota todo mundo com o exército. Mais certo agora. Não, é, mas era bom. Era um desenho muito foda. É um desenho muito bom pra ser desperdiçado com muita piadinha. Cara, Samurai Jack já tinha uma pegada mais séria. Ah, bem mais ou menos, cara. Nada, cara. Tinha muito sangue na história. Cara, era foda. Ele não falava? Ele era assim, ele falava, mas era muito pouco. Tinha episódio que ele passava o episódio inteiro sem falar. Ele não é japonês. É japonês. Não. É, ele é, pô. Então por que tem o nome de Jack? Ué, velho, é um apelido que deram pra ele. No futuro, deram um apelido, eu lembro disso agora. No primeiro episódio, quando ele vai pro futuro, perguntam qual é o nome dele e tal, aí ele não, tipo, ele tá meio, o que tá acontecendo, aí começam a chamar ele de Jack. Ah, vou chamar você de Jack, então. Ah, Samurai Jack. Legal, curti. Mas ele era o professor Utônio. Em outra dimensão, talvez. Não é talvez não, pô. Eles vão fazer o personagem parecido só de Zoro. É. Ainda nesse ano de lançamento que a gente tinha essas coisas, temos ele também aquele desenho muito foda. Eu tô falando de Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango, cara, era da mesma época do Eu Sou o Máximo. Acho que era o mesmo produtor, se eu não me engano. É o mesmo, cara, era o mesmo universo. Eu Sou o Máximo, o Babão aparecia na Vaca e o Frango. Pô, caralho, eu tô falando só que acho que foi a mesma pessoa que fez, porra. Aquele desenho era nojento, cara. Aquele tipo de desenho era nojento, cara. Qual, o Vaca e o Frango? É, e o Eu Sou o Máximo. Cara, sou o máximo era irado. Pode dar nojo. Ah, que isso, Billy? Não, nojento de verdade. Tipo meleca. É, velho. Era... nojo. Aquele trato lá era um nojo, cara. Mas acho que era pra ser sujo de propósito, né, cara? Era de propósito, né? Aquilo lá é desenho pra adolescente, porra. Não, agora é sério, olha só. A Vaca e o Frango. quem que cheirou todas pra poder escrever isso, hein? Isso, olha só, não, imagina. Cara, tive uma ideia irada. Vamos fazer um desenho foda. Na pegada da Hanna-Barbera. Que desenho, cara? Como se a gente pegasse um frango, uma vaca, e eles são irmãos. Caraca, cara. Irmãos de humanos, eles são irmãos e cuidado por humanos. E cuidado por humanos, né, cara? Irmão é escola de humanos, eles falam... Não, e a vaca, ela come carne, cara. Carne de vaca. Depois vocês assistam Ren e Stimpy, cara. Depois vocês só procuram imagem desse desenho. Ah, então, Ren e Stimpy, cara, isso é foda também, velho. Esse desenho foi proibido, cara. Proibido, cara. Esse desenho era horroroso, cara. Se você é menor de 18 anos, não assista. 90. Então, caraca, cara. Assiste sim. Essas crianças de hoje têm que crescer mais forte. Elas estão vendo esse desenho. Oh, elas estão. As crianças de hoje estão crescendo com o Titio Amor, cara. Pelo amor de Deus. Não tô indicando nada. Quem tá indicando. Você já viu o desenho, Wallace? Você já viu o desenho? Joga na conta do Koala. Pode botar. Você já viu o desenho? Já vi. Pode botar. As crianças hoje em dia, cara. É muita frescuragem, cara. Na nossa época a gente assistia essa merda e ninguém. Olha onde a gente tá hoje. Tá muito bom. Mais um motivo pra tá vocês não assistirem. É. Cara, agora sério, vamos lá. Bate o Frango, cara. Vou admitir que apesar de assistir muito, eu tenho uma lembrança muito boa. Eu não lembro quase nada de Bate o Frango. Eu lembro de alguns episódios, tipo, muito aleatório. Eu lembro de um personagem que tinha o Bate o Frango, que era o diabão que tinha o bundão, que ficava quicando com a bunda dele. Por isso que eu falei que esse desenho era nojento, cara. O poder dele era quicar, cara, com a bunda nas pessoas, cara. E eu sou o máximo. Que nossa, eu sou o máximo, era irado, cara. Era irado. Não, engraçado que ninguém na abertura falou, né? Aqui eu não sei o que e eu sou o máximo. Outro desenho nojento também. Não, eu lembro, cara, eu lembro muito do Babão, cara. Babão! Eu posso! Ninguém lembra também. Quero o Briggs também. Ninguém liga, né? Lembro nem como é que foi a abertura de vocês. Ai, meu Deus, cara. Eu tô tendo outro mundo. Puta merda. Quero o Briggs, quero o Briggs. Caraca, cara. Então, vamos partindo do Vaca e Frango que quase ninguém lembra, né? Algum comentário sobre a Vaca e Frango, Leônidas? Nada. Tá bom, Lucas, alguma coisa, cara? Cara, é só que o Bunda de Fora era um personagem muito legal mesmo, só isso. Quem? O Bunda de Fora. Quem que é esse? É o demônio lá, o diabão. Ah, ele é o Bunda de Fora, eu achava ele nojento, cara. Ah, Vinícius, você tá sendo muito tranquilo. Então, o bom então, hein? Que todo mundo assistia, todo mundo amava, eu tenho certeza. Que era o Máscara. Sorriso, eu sou uma lição de talento e muito estilo. Ninguém tem como não ver o meu savoir-faire. Sou no bodeco, romano, grego, rococó, barroco, hip-hop. Ah, eu sou pop, alguém me segura. Caras bonitas não surgem à toa. Eu me destaco sim, na multidão. Depois de feito, quebraram o meu molde. Com muita elegância e refinação, sou uma alucinação. Vilões criam confusões, preparem as celas das prisões. O verde combina com qualquer coisa que quiserem, viu? Tem mais uma coisa que eu quero cantar. Abram a boca, gritem sem parar. Oi, cuidado! Ô Máscara, obrigado. Uma pergunta que eu sempre fico fazendo. O que veio primeiro, o filme ou o desenho? Meu irmão, mas Máscara. A primeira coisa que eu vi o Máscara foi desenho, passava nas manhãs. Também. Aquela insanidade. E era maneiro pra mim, louco, né? Como é que pode um desenho ser tão maluco? Comentário é esse, cara. Você lembra da insanidade daquele desenho? Você lembra da insanidade daquele desenho? Era a insanidade do Máscara, não era pesado. Que não era pesado, porra? Tinha pelo sexual. Não era pesado, caralho, pelo Máscara, entendeu? Falando. Ah, mas aí se fosse, não passava. Peraí, calma, olha só. Primeiro veio a tira de jornal, depois foram os quadrinhos, que era pesadíssimo. Aí fizeram o filme. Do filme fizeram o desenho. O filme veio antes do desenho, então. Antes do desenho. Quando que foi o filme, então, cara? Filme antigo, velho. O filme do Máscara é bem antigo. 90 e pouco, 93. Acho que é 4. O desenho também é 94, né? Baseado em porra nenhuma, eu acho que é 94. O Máscara 95 ou 97. Isso. Nossa. 95 ou 97, acabei de achar aqui também. O Máscara, cara, o que tinha de foda no Máscara era os vilões, velho. Puta merda, cara. Os vilões. Lembra aqueles vilões do Máscara? O homem, aquele cara que virou o cara de barro e o homem peixe? Não, era maneiro que o nerdão ficava assim o tempo todo. Porra, eu virei um peixe, que não sei o quê. Ah, é que ele virou a coisa mais inútil possível. Não, e é maneiro que quando ele cai na água, ele pede socorro porque não sabe nadar, cara. Cara, é muito bom, cara. Achou o Milo, colocava máscara. Puta que pariu, achei chatão. Eu não gostava quando o bebê colocava máscara. Ah, nossa, tá louco. Aí não. Cara, o melhor personagem com a máscara mesmo é o Máscara. Não. É o Máscara, que ele ficava engraçadaço. Não gostava, não. Olha, é estranho, porque... Uma coisa aqui. No filme, a máscara funcionava de noite. E no desenho, funcionava qualquer hora. Tinha isso não, cara. A máscara não funcionava só de noite? No filme, só funcionava de noite. É. Cara, agora, hein. O desenho do Máscara, eu, até hoje, quando eu paro, eu vou assistir o vídeo chorar, cara. É muito engraçado, velho. É muito, muito engraçado. Quem não assistiu, assiste, pelo amor de Deus. E o desenho do Máscara até que não é tão grande, né, velho? A maioria dos desenhos, cara, não achava graça. Qual desenho? A maioria dos desenhos, No caso, agora a gente tá falando do Máscara. Eu assisti por assistir, mas eu não achava graça. Eu não gostava de assistir. Você não achava graça do... Não achava graça do Máscara? Cara. Era engraçado pra caramba o tenente lá, sempre ficava caçando o cara. Até aquele mega cuecão lá achava uma whatever pra caralho. Mas hoje em dia eu acho engraçado, mas porra, na época eu cagava foda. Não era porque você era muito criança, não? Ah, não, cara. Máscara repetiu até, sei lá, 3 anos atrás, pô. Acho que repete até hoje, né? Repete, não, para de pensar. A gente não pode terminar o programa sem citar o show do Pica-Pau. O Pica-Pau com a perna grossa. O Nossa. Pica-Pau que dava medo, cara. Eu não tinha medo dele, não. Aí você vai falar dele falando do diabo necessário, que você tinha medo. Isso mesmo. Isso mesmo. Não dava medo, não. Dava, velho. O Pica-Pau com a perna grossa, ele era o capeta, cara, em forma de Pica-Pau, velho. Bicho era o demônio, velho. Alguém sabe dessa porra de colocar sal na calda? Eu nunca entendi essa porra. Não, isso no desenho do Pica-Pau funciona mesmo. Você colocava sal na calda do Pica-Pau, ele paralisava. Ele virava tipo uma estátua, ele ficava paradinho. Isso até nos desenhos mais bobinhos do Pica-Pau tem essa parada. Na vida real? Tem essa porra na vida real? Não, não tem, porra. Porque de onde que tiraram isso? É piada interna da galera? Deve ser piada interna, cara. Faz muito sentido, cara. Acabei de lembrar que o... Cortando totalmente aqui o Pica-Pau, que é antigo pra caralho e a gente acha que é recente. Qual? É, mas aqui, eu tô cortando pra falar um outro. Não, esse eu tava falando do Pica-Pau antes. Aham. Uhum. Antigo. E vale a animação 3D, tipo Beast Wars lá, que é os Transformers é gorila, até que os Decepticons são Não, eu lembro disso, isso não era em desenho, não era em 3D? É 3D. Caraca, vale, com certeza. E esse desenho era foda, velho. É renderizado pra caralho. É um horror, cara. Caraca, velho, era foda. Era foda, e Transformers anos 80, né? Era foda, muito maneiro. Cara, eu achava divertidíssimo, velho. Ele passava naqueles desenhos que passavam depois da TV Globinho. Naqueles 4, 3 desenhos que passavam na Globo. Era muito bom aquilo. Eu lembro que ele passava depois de Donkey Kong. Lembrei agora. Oh, só um parênteses aqui. Essa história de colocar sal na cauda dos pássaros... Ah. Era uma lenda popular que virou um conto de fadas na Suécia. Nossa então, senhora! Ah, por isso a galera fazia piada. No século XVI, cara. Você tem caraca. Que... caraca, olha como é que... Olha o Hunter crescendo cultura na sua cara, hein? Quem diria, hein? Não. Quem diria, Hunter Cast cultura. Gente, vamos lá então, hein? Cada um cita um aí pra poder, se a gente poder encerrar, tá muito grande. Eu vou começar aí. Tá lá então, começa aí. O que vocês lembram de Silverhawks, mano? Falcão de Ouro! Puta que pariu, cara! Excelente! É o He-Man. Cara, era foda, cara. É o Thundercats, é versão espacial. Não chegaria a me referir a eles assim, entendeu? Porque eu acho que não chegaria. É a mesma merda. Tem o mongol gigante, o líder, a mulher e as duas crianças e o animal. Olha, não, mas aí é o formato. Você vai ver Herculóide, você vai ver um monte de porra que é a mesma coisa. Herculóide não tem nada a ver. Herculóide lá. Lógico que não! Herculóides tem o Mongol, tem o Pensador. Que isso? Você tá louco, Herculóides? Você tá louco? Cara, faz o seguinte. Que isso? Cara, faz o seguinte. Procura aí, Thundercats, depois na outra aba você coloca Silverhawks. E você vê uma imagem de todo mundo. É verdade, tô com o Vinícius. Deixa eu te falar uma coisa. Se for dos mesmos criadores, você vai tomar no seu. É dos mesmos criadores. Então você vai se ferrar e para de encher o saco. Até o vilão que era uma parada e depois virava um outro bicho sinistrão, cara. Nossa senhora, cara. Olha a falta de imaginação do caralho. Para de encher a porra do saco. Tinha um cowboy, mano. Nossa, porra. Vai se ferrar. Tinha um Thundercats. Tinha o quê? Tinha um Thundercats lá, cara. Um gato meio... felino? Um gato meio felino? Tinha. Não. Garoto meio felino lá. Tinha, né? Parecia com o Thundercats. Vou mandar aí na... Aqui é uma... Parecido não, plagiado, só, o cara só trocou a ideia. E se a gente fizesse um Thundercat no espaço? Chato pra caralho. Não, mas chato pra caralho. Essa história é foda, assim. Chato pra caralho, meu irmão. Consegue cagar, coisa tudo, né? Tá bom então, o Vinícius, senhor da razão. Fala aí o seu último então. Um deles. Pra você ser achincalhado. Não, fala o Lucas, mesmo se ele gostasse desse, ele ia falar mal. Só porque. De vingança, né, Lucas? Vai. Silverhawks. Flintstones! Não, porque é mais Scooby-Doo, porque tinha negócio de mistério. Scooby-Doo, cadê você? Tá merda, mas Scooby-Doo, a gente não começou falando. Mas eu gosto mais Scooby-Doo. A gente não falou direito. Scooby-Doo era foda. É verdade. Cara, personagem favorito do Scooby-Doo, Salsicha Scooby, dois maconheiros. Safado. Cretino, cara. Cara, eu tinha medo do Scooby-Doo, sabia? Quando era pequeno. Eu tinha muito medo do Scooby-Doo também. Tinha um episódio do Scooby-Doo que era bizarro, meu irmão. Que era de um robô sinistro lá que ficava andando, correndo atrás dele lá igual qualquer monstro. Os episódios mais legais eram os episódios que o monstro era um... Nossa, cara. Sabe o que eu tinha medo de verdade do Scooby-Doo? Era, lembra dos filmes que passava do Scooby-Doo? Os filmes antigos. Em desenho ainda. Lembra do filme da Ilha dos Lobisomens? Puta que pariu, cara. Até que o Salsicha comprou uma caipira. Isso, é isso aí mesmo. Lembra. Eu tinha um medo desse filme quando passava, quando a galera começava a ver um lobisomem. A família toda era lobisomem no final. Foda. Tá maluco, cara. Tá louco. Medo não tinha porque eu não era retardado, mas... Ah, pelo amor de Deus. Ah, fodão. Nós temos um fodão aqui. Scooby-Doo não dá medo, cara. Que isso, cara? Eu era muito cagão, então. Então, provavelmente eu era muito cagão. Ô, Mário, pra terminar. Fala aí o desenho dos anos 90, cara. Cara, difícil. Beleza, então, Mário, beleza. Calma aí. Então... Pega bem. Difícil, cara. Ó, cara... Que eu me lembro bem. Nossa, cara, são muitas opções. Pô, cara, tem ursinhos carinhosos. Vai falar dos ursinhos carinhosos aqui não, nem o ursinho Gami. Não vai falar nem dos dois. Dos anos 90 que eu me lembro com mais clareza são as meninas super poderosas. Ó, gente, beleza, gente. Assim que a gente faltou muito, mas muito desenho pra gente poder falar. Por exemplo, X-Men dos anos 90, que era irado. Não, X-Men Legends. Street Fighter, que era foda pra caraca. Desculpa, X-Men foi. Ah, tá maluco? Tá queimando, eu odeio esse desenho. Nossa, cara. Ó, X-Men dos anos 90, que era irado. Menções honrosas, hein, gente? Timão e Pumba. Hey Arnold. Hey Arnold, que era errado. Tiny Toons, que era maneiro. Ó, eu acho que Looney Tunes, em geral, merece um cast só pra ele. Merece, merece. Só das animações da Warner. Turma do Pateta também, que era irado pra caraca. Lembra? Pateta! E Max! A dupla que é demais! Unidos! Jeffé, tchau, galera! Tchau, até a próxima caçada! Com ele, tudo vai dar fé! A galera vai se encontrar! Vamos deitar e rolar! Vamos todos juntos para brincar, vamos brincar. É. Continua a campanha aí, o Wallace nunca mais canta. Ah, caraca, cara. Ó, então, tem o Super-Homem, a série animada. Falta muito desses desenhos que a gente não citou. Projeto Zeta. Puta, cara, o Projeto Zeta era uma bosta. Eu odiava tanto o Projeto Zeta, cara. Enfim. Então, a gente focou só mais nos anos 80 e 90. No próximo cast, a gente vai falar dos anos 2000. Poder até matar o caso do Mario, coitado. Galera podia... Ó, não, aqui a galera podia mandar sugestões também do que a gente podia falar. É, aqui. É verdade, o que faltou aí dessa lista, hein, galera? Bota aí nos comentários que no próximo cast a gente bota na pauta. Não, não faltou, não. Curte, tipo, se for o que faltou, aí tem uma lista enorme. Não, é, né? Verdade. Então, o que mais curte, né? Os que mais marcaram vocês. Bota aí nos comentários que no próximo vez a gente pega pra fazer a pauta, porque... Cara, faltou muita coisa, cara. Eu vim com uma pauta, eu não falei quase nada da pauta que eu ia falar, cara. Lembra, do, por exemplo, do Tasmania, cara? Que era irado. Tasmania. Diga Tasmania. Ou tinha um desenho do Hércules, cara, que passava também. Ah, era uma... Space Ghost, cara. Pelo amor de Deus, era muito bom. Muita nostalgia, né, cara? Muita nostalgia. Cara, eu tô mexendo uma criança de novo, cara. A gente esqueceu de falar de He-Man. Nossa, aí. Olha aí. Ainda bem que tu falou. Ah, vai tomar no seu... Você tem o... a merda do gato que... É, tem a merda do gato guerreiro do lado da sua cama aí, pô. O criador do seu bundão. He-Man tá em cima também. Amiguinhos, esse cast foi muito divertido, não foi mesmo? Mas vem cá comigo, vem ouvir esse extra, tá tão legal quanto. Até o irmão do Mario apareceu. Vem conferir e, ó, escuta até o final, hein? Beleza. Alguém aqui realmente assistiu Cavalo de Fogo? Não, ninguém. Beleza, então vamos começar. Então, na internet já tem já o que eles pegaram o número, porque nunca terminou o desenho, né? Eles pegaram as vitórias que tiveram e fizeram. Quem ganhou, cara, se eu não me engano, acho que é os Irmãos Coragem. Deixa eu ver aqui. Irmãos Coragem? Isso é novela, porra. Irmãos Coragem é novela da Globo. Ô, Mário. Eu tô maluco. Oi, olha o Mário. O que é ele aí? Cadê o Luiz? Esse negócio tá. Por que o cara entrou na minha chamada? Foda, cara. Você passou especial da minha versão melhorada. Nossa, cara. Nossa, e a voz dele é melhor mesmo, hein? Só pra deixar claro. Esse aqui da foto não é o Mario. É o Mario também. Não, ó, vou falar agora, hein? O irmão do Mario já gravou Huntercast no lugar do Mario e ninguém sabe qual foi. Ninguém nem percebeu. É o Guilherme... Eu acabei de ouvir. É o Guilherme Briggs, cara. De novo? É o... Caraca, eu nunca parei. Minha cabeça explodiu, Mario. Cara. Oi. Ô. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá gravando aqui, velho. Dá licença, por favor. O Alex ficou puto. Nossa, fui meio ignorante. Ah, mas agora tem que ficar puto. Vou ser sincero que eu não sei quem causou. Não sei que cara. Vai ficar aí. Gravando. Escreve o nome do grupo gravando. Aê. Ó, oh, faltou Mortal Kombat. Mortal Kombat? Nossa, depois dessa. Não, depois dessa acabou. Acabou. Deu até uma tremida aí, velho. Puta que pariu, cara. Não, parabéns, Vinícius. Conseguiu. Você conseguiu destruir o final do cast. Parabéns. O HunterCast não pode terminar sem piada, cretino. Vinícius sem piadas e o Wallace sem cantar. Venha lutar comigo. Por favor, gente, me dá uma força aí. Por falar em Wallace cantar? Então, beleza, então. Estranho da canção. Vamos todos, né? Braços dados, bem, vamos. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Então, vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. É com você, cantor original. Tchau, até a próxima caçada. A soldado armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Olá, aqui é o Alexandre Nerdmaster. No programa de hoje, nós aprendemos que o Wallace não sabe pronunciar nem as palavras mais simples da língua portuguesa. Falar bem o idioma pátrio é fundamental, tanto na vida particular quanto na profissional. Portanto, crianças, não façam como o Wallace. Estudem a língua portuguesa e pronunciem corretamente todas as palavras. Até a próxima!